prosigue. Ok. Seguinte, táxi até a Oscar, chama a Oscar para decolagem, Guardião 07. Chanel 63, 1-2, oceano de identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém o 050. Esse é o 050, perfil da mar, com o oceano. American 980, approach Juliet. American 980, approach Juliet, gate 11-1-1. Okay, cleared in Juliet, gate 11-1-1, thank you. Autorizado chegada bom, fim reporte para descida. Portador, obrigado. Ok, está autorizado a alinhar e decolar, controle sul, vento de 110 graus, 7 nós. Atento à esteira do aeroporto pousando na 1-0. Guardião, controle. Golf descend 4,000 feet, QNH 1015. 4,000 feet. Papatango Lima, Kilo Zulu. Agora 50 milhas sul-oeste de Salvador, mantenha o nível 085, referências visuais. Chame o Centro Recife, 1288, alternado 1260, bom voo. Na 6312, a presente autorizada para o DITAP. Sim, grávida presente para o DITAP. 6312. Na 6225, estabilizado? 225. Xané 6225? Afirmativo, estabilizado no localizado. 6186, torre, Xané 6225. 6186, obrigado, bom dia, 6225. Na 3663, livre LS, reporte estabilizado. Repartará no ILS 663. Quando falou de Itapuã, Brondina. Ok, Guardião 07, decolado aos 1,6. Chame agora o controle em 1,9, 8. Gente, até a volta. Oi, Salvador, bom dia, Xander 6225, estabilizado no ILS. Bom dia, 6225, pista livre, livre pouso, 120 graus, 08 nós. Livre pouso no 0, Xené 6225. Guardião 07, bom dia. Bom dia, Guardião 07, 500 pés, litoral, reporte visual para pouso. Gente, chama de visual. Teste o 3663. Então a 3663 complete aproximação, complete final, reduza para aproximação, torre 1186. 186, obrigado. Lambda 709 Fox Golf descend 2000 feet, Q181016, clear final report established on localizer. Good, 2000 feet to 1016 and clear to intercept the localizer 709 Fox Golf. Channel 6312, reduza para 2509. Ok, torre, eu tá 3663 na final, baixou e travou. O Xené 6285, solo 19, chama 121, decimal 9. 1219, 6285. Tan 3663, o vento 110 graus, 7 nós, pista liberada, pouso autorizado. Tem livre pouso, pista 10, Tan 3663. Solo Xené 6285, livrou na sua escuta. 6285, taxi via Alfa, foi Juliette para o portão 01. Alfa Juliette, 01, 6285. Desça para 4 mil pés, ajuste na 0 no meia, trip 52, 17. 4 mil, 0 no meia, 52, 17. Xané 6312, confirme indicada. Tá, reduzindo a 2 mil pés, 63, 9. Reduz agora para 2209, é o número 3 na aproximação, Xané 6312. Sente, frequência livre, Guardião 07, reporte para regresso. November 709 Fox Golf intercepted the localizer inbound. November 709 Fox Golf complete final call tower 118.6. 18.6 709 Fox Golf. Chalé 6312, após ETAP, desça para 2 mil pés, ajuste 1016, reporte localizador. Gente, desce para 2 mil após ETAP, vai informar estabilizado o Chalé 6312. 102. Alfa Juliette 010, tá 3663. Salvador Tower, November 709 on Foxtrot Golf, outside the marker. November 709 on Fox Golf, clear to land 1010, wind is 130 degrees, 08 knots. To land 10709 Fox Golf. Para o táxi azul 4208, alterna Maceió com 3 horas e 30 de autonomia e 109 a bordo. Quem foi o B? 109, 109. Chegada Mar, desse mantém o 050. Táxi Índia Alfa, ponte perdão 0, torre 118, decimal 6, com 10 no menos, ajuste azul 4208, obrigado, bom trabalho. Bom dia, prossiga. Ok, ciente. Já está pronto para decolar? Tá livre, livre de decolagem, comprou a norte, vento 120 graus, 0,6 nós. Sempre fala do solo, guardião 05. Salvador, bom dia, azul 4208, ponteira da 10. Linha de manter, 4208. Ali mantém, 4208. November 709 Foxtrot, go from the ground at 26, vacate by Foxtrot, call ground 129. Foxtrot, call ground 129, Salvador fora do solo, sua nossa, guardião, garoto. Complete final, torre 118, meia dúzia. Cliente, agora 2, meia dúzia, grato por semana, 103, meia dúzia. Good morning, could you confirm my apron? Oi, Salvador. Bom dia, o Chané 6312. 3 milhas para esse tempo. 500 pés para o norte, na escuta do controle. Na escuta do controle, seguindo direto para o subúrbio ferroviário, patrulhamento, guardião da defesa. Azul 4298, acena identificação, autorizado chegada à mar e desse mantém ao nível 060. Mantenha o perfil da chegada, ao Chané 6200, número 3 na aproximação. Ok, Pouso, vento 110 graus, 100 graus com 7 nós, 63, 1, 2. Está autorizado, pouso na 10, Oxané 63, para vocês. 4208, decolado aos 28, chame 198. Controle 198, obrigado. É o 250, azul 4298. O azul 4298 informa que é o número 4 na aproximação, 250, nós. Salvador, bom dia, azul 4208, decolado na Puca. Bom dia, azul 4208, contato radar na decolagem, sou 0370, sai da Puca. 370, Puca, 4208. Trip 5297, desça para 2000 pés, ajustando a 0 no meio, livre LS, reporte estabilizado. 7, descendo para 2000 pés, livre LS, 5297. Mil pés, a produtora de Itapuã, reposta através de Pituaçu, Mike Eco Delta. Três horas dois, solos 30, chame solo 21, décimo 9. Chama agora o solo em 129, grato, boa semana. É 3192. Né, 6200, desce via para 2000 pés, ajuste 1016. Estabilizar um curso localizador, 5217. Completo final, torre 7186, bom pouso, trip 5217. Obrigado, bom dia. Xana 6200, livre LS, reporte estabilizada. Está autorizado o LS, vai reportar estabilizado, 6200. Azul 4298, autorizado, descida até o 050. 050, 4298. Controle Salvador, azul 4208. Prossiga 4208. Algumas formações vindas aqui à nossa frente, podemos voar direto em Aracaju? O azul 4208, livre de desvios, aguarde Aracaju. A sua escuta, os desvios devem ser à esquerda, ok? Controle Salvador, bom dia, passaria do 2223, formação Índia. Bom dia, passaria do 2223, é autorizado. Acima de identificação autorizado 4 mil pés, o ajuste na 0 no meio na chegada BOMF. Para 4 mil na 0 no meio, passaria de gente, ficou. Executado high speed, ok. Azul 4208, autorizado pelo Centro Recife, direto Aracaju, porém restrito ao 350. Ciente, restrito 350, esquerda Aracaju 4208. Passaria. Prossiga. 234. 4298, reduza para 2209. Está reduzindo, 220, 4298. Do 4208, chame Recife 1245, alternado 12685. Recife 1245, 2085, obrigado. Ajuste 1016. Solo Brasília, gol 14. Solo Salvador, gol 1435. Autorização Ilhéus, cliente da Índia. Oi, gol 435, Ilhéus, confirma nível. 220. Só um minuto, cópia. Prepara da Euleda, Ilhéus. Da Euleda, 1435. Confirma o reto pro 5217? 120 com 7. Obrigado. Guardião 05? Gente, pouso dentro de mais um ou dois minutos? O pouso dentro de mais um ou dois minutos? S36, guarda 05, frequência livre para condenação. 35, copia. Copia, não está 35. 35, Ilhéus, autorizado, nível 220. Aerovia Golf 677, decolada 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após Ilhéus. Aciona 5411, controle 119, decima 8. Direção para 3.000 pés, ajuste no 096. 3.000 no 096, 4.098. 0, após a colagem curva à direita, saída da El, Leda, após o direto de Ilhéus. O transponder 5411, controle 198, 1435. Então 5, chame pronto, vou no 435. Camarão, no 435. Salvador, bom dia, voo 923, paciente na informação Índia, está no box 612, para autorização, Guarulhos. Guarulhos, na disposição, só um minuto, já tem autorizado 360. Salvador, triplico 217. Triplico 217, via Alfa, após Juliette, remoto 13. Alfa, Juliette, 13, triplico 217. Triplico, estou recordando, será Juliette e pela remoto. Bem, fica atento, o sinalizador, provavelmente pode ser a remoto 14. Alfa ingressará via Juliette após e atento ao box 3 ou 4 na remoto, 5217. Prova 23, Guarulhos, 360, copia? Copia. 360, Guarulhos, 923 autorizado, aerovia Peruíspe 50, recola da 10 com curva à direita na subida da El, após Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Bidev. Aciona 5410, controle 119, décima 8. Autorizado nível de voo 360, Guarulhos, da Peruíspe 50, pista 90 com curva direita, nada é, o Leda Bidev. 5410, transponder 198, o controle, voo 1923. Pedras, usa reporte pronto, com 923. Reporte lá. Reporte estabilizado. 4292. Ok, táxi autorizado, chame na Tatá para o cruzamento. Torre Salvador, Oceanário 6200, estabilizado ILS da pista 10. 6200, autorizado pouso 1-0, vento 120 graus 089, cheque trem. Autorizado pouso na 10, o trem está checado, 6200. Ok, observando a passagem do Airpois. Não, mantém ainda a espera visual, Mike, que eu dei até agora as instruções. Foi agora as instruções, Mike Echo Delta. Mike Fox Oscar, autorizado o cruzamento e táxi pela Mike na Lima, chama o solo 219 para prosseguir até o Paz 3. Pode correr em Interlagos, vai seguir o tráfego da aeronave à sua frente, 12 horas, 3 milhas. É o Alfa Vitor Juliette, Alfa Mike and Space. Bravo, Índia Delta Eco Victor, Ambidev. Aciona 5414, controle 119, decimal 8. 340, pelo índice 50, decola da 10, curva direita, da El, Leta, Fidel. 5414 é o código, 198 é o controle. E pushback, 3663. Na 2509, ela segue com o número 5 na aproximação. 2509, será o número 5. Corre Salvador, Boa Azul 4298, LS da 10 visual, baixado para baixo. 4298, continua a aproximação, guarde pista livre. 4298. Max Fox Oscar. Se eu tiver aí nossa Salvador Guanabi, 4800. Externo, informe quando visual com o azul. Pacota. Tente o América 4861, já está pronto para cópia? Sim, está pronto para copiar. Aqui é o Baeté 4861 no Guarambi, 1 centena autorizado, 100 nível, Whisky 420 via, decolador 10 com curva esquerda na subida Momo, após Albo, após direto, Guarambi, aciona 5416, controle 119, decimal 8, 8186, a Baeté 4861. O senhor se autorizou no concordo Guarambi, no 1 centena, nova subida, decola da pista 10 com curva esquerda, Momo, depois tem direto Guarambi. Eu transpondo 5416, 118 é a 12, 18612, 19.8 é o controle. Obrigado. Vamos trabalhar para acionamento. Estou liberado aqui para. Obrigado. Tente, vai ser 4861, correto. Estou confirmando a aerovia, o ICI 42. O ICI 42. Salve de broxa, né? 6200. 6200, bom dia, via Alfa. Foi Juliette, prossegue para o portão 04. Alfa Juliette 04-6200. Para o posicionamento do 1435 na